Valério nos conta que um homem triste morava em pequenina água furtada na parte superior de uma velha casa em ruínas. Era um pardieiro sem dono, paredões sem ninguém. Era tão pobre que podia comer somente algumas batatas por dia. Sentia-se abandonado, desgraçado, desditoso. Dizia mesmo: eu sou o último dos mortais. Entretanto, era firme na fé e orava, quase com orgulho, todas as noites. Deus de bondade, dos aflitos deste mundo, acho que sou o maior. Deus de bondade, graças te dou por ainda me alimentar com algumas batatas por dia. 2 anos passaram, quando ao se sentir mais aflito e mais infeliz, resolveu partir no rumo de outras terras. E ele, que sempre saía na direção do quintal, à procura de raízes que o sustentavam, desta vez saiu do lado oposto, no propósito de partir. Ao descer o último aclive, escutou umas vozes. Ué, alguém gemia? Então se voltou para ver. Só então ele pôde verificar que um aleijado, um pobre homem já em chagas, morava embaixo, sobre um leito de palha e de lama, vivendo quase que somente das cascas de batata que ele jogava fora.